via Campinas, senhor, mas eu posso confirmar. Aguarde. Em Minas, ok. Eu vou já entrar em contato com a sala ES daqui, pedir para checar o seu plano. Se o senhor conseguir me confirmar esse... daí a gente corre aqui para saber onde que está o seu plano, para que ele possa ser tratado, ok? Afirmativo. Aguarde só um pouquinho, por favor. Oxinário 63, 14, solo 15, ao livrar direita, chama o solo 21, 19. 219, ao livrar 63, 14. Guardião 06, visual no setor sul agora, só evite o sobrevoo das aeronaves no solo, ok? Para prosseguir, reporte no solo controlado, parte 3. Gente, vou passar a retaguarda do tanque cargo e ir direto para o pátio. Afirmo. Olá, Salvador, boa tarde, Oxinário 63 no 4, visão. Oxinário 63 no 4, taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 63 no 4. Tomar aqui, vai passar em condições de usuário, confirma o B. Está usando o aeronave da esquerda? Sente reporte, Paris. Vitorinho da Juliette, boa tarde, passando em condições visuais, visual com o Mike Quebec para a direita. Afirmativo, estamos visual com o Mike Quebec para a direita. A gente confirma o seu POB? Confirma. Confirme o seu POB? Veja a bola, a gente reporte de Paris. É uma controle de Paris, busca de direita. 5629 a bordo, 3 horas 10, Salvador. O Alter Romano Pinguim, é isso? Já autorizado até o ponto de parada pistona 0, via pátio, Índia Alfa. No ponto de parada vai chamar a torre em 198.95, ajuste no 0, 13. Autorizado, táxi, pátio, Índia Alfa, ponto de parada, dá 9 horas, chama a torre, 195, obrigado, 586. Salvador, APSA Cargo 847. Prossiga, APSA Cargo 8487. Entramos em contato com a companhia, a mesma apresentou o plano em Campinas, mas então entramos em contato com a sala IS daqui de Salvador para verificar. Ok, breve. Não possui seu plano, nem possibilidade de ser tratado. Nós falamos aqui com a IS e vai pedir para ser retransmitido para o senhor antecipa. Afirmativo. Eu tenho mais ou menos ideia de quanto tempo vai levar isso? Assim que o plano recife receber o plano, uma vez que o sistema funcionar de maneira perfeita, se fosse uma das mais perfeitas, vai receber o plano. Muito provavelmente em 2-3 minutos a gente vai ter o pré-aprovado aqui. Caso isso não aconteça, daqui a um minutinho a gente está chamando o centro de para ver se os mesmos já receberam o plano e já iniciam o seu tratamento. 847 para DSP e o empenho. Não, autorizado a chegada bom, desce para 4.000 pés, que é negar 1-0, 1-3. Cross. Pesado ali, aí, decolado 1-0, 5-8. Quê? Nosso plano ainda está em vigor. Edial, atingir 1.000 pés, prossiga para a rotatória. Inicial era o 1720. 1720, gente. Eu vou só checar porque parece que eu tenho aqui o plano do senhor para os 1815. Caso 1815, confirmando isso aqui, o plano do senhor continua sendo válido, sim. Tranquilo, obrigado. A posição Paris, faça o 360 pela sua esquerda. Bloqueando Paris, 360 aqui, a Gavita de Juliana. Estabilizado, Gola 396. 396, torre 1895. Boa. Sérgio Aleca, após o 180, tem condições de decolagem de imediato, confirma. 1648, autorizada a final LS, reporte estabilizado. Autorizada X-Ray, 1648 agora. Traffic Luiz que prossegue via corredores, 1510, confirme o GAB. Reporte Paris. 56 decola 22, controle 120, décimo 8. 298. 120.8, 120.8. 120.8, obrigado. Guardião 06, tem condições de prosseguir para pouso pairado na CAB 07, confirma? Afirmativo, tem condições de fazer o procedimento 360 para a cabeceira? Ok, se tiver condições de fazer pouso pairado sem interferir com este de aproximação da 1-0, está autorizado, ok? Está autorizado pouso pairado na cabeceira para tocar emitida, sem interferir com este de aproximação da 1-0, vento no 60 graus, 1-0 nosso, Guardião 06. Gente, estou visual com tráfego aí na curta final do 1-0. Vou reduzir a velocidade aqui e aguardar a passagem dos tráfegos para ficar mais confortável para o senhor. Ah, tá ok. Estou ciente então, então amarei quando o eixo do 1-0 estiver livre. Gente, obrigado. Quando 396 pista livre tem autorizado pouso, vento no 60 graus 109, informa helicóptero esquila aproximando a sua esquerda para a final do 1-7, sem interferir com este de aproximação do 1-0. Está ciente o seu tráfego. 96. Então, pouso na 10, gol 1396. Afirma. Tá, Serra Tchaleco decolou aos 23, controle 120, decimal 8, bom gol. 201, boa, Serra Tchaleco. Oi, Salvador, boa tarde, tá passando, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, boa tarde, mantenha a proa da rotatória, aguarde para prosseguir para o final do ano 7. Ainda 1510. Controle, boa, papapá, Serra Tchaleco, na subida da El. Serra Tchaleco, boa tarde, contato radar, suba ao nível 430, direto Leda. 430, direto Leda, Serra Tchaleco. Aguardo sua autorização. Não, tá ok, estou de imediato e após a passagem então, do tráfego 737 na final da 1-0, estou autorizado a prosseguir então para toque arremetida na 1-7, venta de 150 com 10, Guardião 06. Sim, estou visual com gol, após a passagem eu vou executar o 360, pouso e decolo. Afirma. É 327, pronto, cópia. 327 autorizado, Ilhéus, o nível 240, decola da 1-0 com curva direita, perfil de saída da El, Leda, após direto destino. Acione transponder 5567 e o controle em 1-2-0, décima 8. Acione Miami 327, da Leda, pode voar direto de destino, ok? Tá correto, Tempera Pushback, acionamento no portão 01, no Oceané 6327. Salvador, tem alguma previsão para o 5039? 1500, aguardando instruções, Vitor de Oliveira. Plano 396 no solo, aos 25, Oliveira direito, chama o solo 121 no Despalmado. 8 Torre 1 no 895. 1895, 648 agora. Porte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7, Mike Quebec. Porte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7, Quebec. Papatongo Bravo, que Luiz, que prossiga direto para a rotatória, reporte visual com o campo. Positivo, a inicial remetida, posterior decolado aos 26, mantenha a proa de decolagem guardando instruções. Guardião 0B. 4-6. 5-4-4-6, boa tarde, acione identificação autorizada a chegada à MAN, desça para o nível 050. 050 na MAN, 5-4-4-6. A rotatória que o Mike Quebec vai ter que fazer um 360 pela esquerda, ok? Tá, positivo. Estou com tráfego agora 737 passando o marcador externo. Mike Quebec, acertou a 360, 3 milhas na cabeceira no 7. Estou aí, para não congestionar aí o tráfego aí, se autorizado a gente cruza a vertical do campo para através da estrada do Coco, o Guardião 06. Tem condições de curvar agora de imediato? Afirmo, de imediato. Ok, pode prosseguir então o cruzamento do eixo no zero, o Guardião 06. Sim, a gente está livrando o litoral para o cruzamento, vai prosseguir lá para a Estrada do Coco, através do pedágio, 06. Afirmativo. Tô aí, boa tarde, 648, passando 1000 pés estabilizado no final do X-Ray. Foi 648, boa, tem autorizado, aguarde autorização de pouso, número 1 na pista no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Ok, guarda autorização, 648. Prontinho, informação, temos helicóptero esquilo agora cruzando o eixo dando 028, ok? Dando pronto, cópia. Recife, 2545, obrigado. 17, com curva direita, perfil de saída árvore, Alessa, transpondeu 5576 e o controle 120-28. 320, Árvore Elefa, para Brasília, curva direita após decolagem da 10. 5576, 1208. Confirma primeiro, era o Vivo, o Xanemé 321. Upper Zulu, 17. Está correto, para pushback, acionamento no gate 062, 8663. Reportarei. 648, agora. Vitor Mike Quebec, prossiga para a final do 17, cobre eixo da mesma libra, número 1 Traposo, no 40 graus, 089, Vitor Mike Quebec. Vitor Índio Juliette, prossiga com o número 2 para a final da pista no 7, informarei quando a mesma estiver livre. Vitor Índio Juliette. Vai prosseguir com o número 2 para a final do 17, Vitor Índio Juliette. Quebec, vento no 40 graus 089, ajuste no 013, após o pouso agilizado na medida possível para liberar a pista, estou com um tráfego número 2 para aproximação para o 17, é o Vitor Índia Juliette. Afirma, Quebec, livrar na Oscar ou na Quebec? Então só pode se desejar fazer o 180, é só livrar a pista o mais rápido possível, porque o tráfego está aproximadamente a umas 4 milhas à sua retaguarda. Quem está pousando curto vai livrar na Oscar também. Manda autorizado já seu pouso. Plano 648 no solo aos 29, livrar direito, chama o solo 121 no décimo andar. Direita 219, 648 5039, táxi, Fernando Confim, 3:50, 105, Delver. Solo Salvador, boa tarde, Bono 648, Livrona, Foco. Bono 648, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, com 1648. Azul 5039 vai prosseguir para a Ponte Fera como número 2, vai seguir o Boeing da APSA sua frente. Quando pronto, vai chamar a torre em 1-18-95, ajuste na 013. 1-0-3, 0 colega da APSA, pronto, 2-2-5039. Ciente que está livrando, estação aí, frequência, Quebec. Trem de Juliette, pista livre autorizado, pouso no 40 graus, 109. Julie. Livre não na frente, eu enganou. Essa ponte espera da pista 1-0. Via pátio, Índia Alfa, no ponte espera vai chamar a torre em 1-18-95, ajuste no 0-1-3. 1-0-3, táxi via pátio, Índia Alfa, ponte espera 118-95 graus, uma boa tarde, cara. Luiz, que boa, reporte ao final de 3 milhas a 4017. 3 milhas a 4017, vento no 40 graus, 10 nós. Bravo, que Luiz. Mantenha o ponto de espera 1-0. Mantenha o ponto de espera 1-0. E 3 Juliette, agora os 3-2, backtech atualizado, até o pátio 4, pista livre estacionar nas portas pista livre. Mais 1-0-6 na escuta. Meio só um minuto, copo, é o trip 5627. 0-6 na escuta da torre, Salvador. Serve o táxi de Embraer Azul após a passagem do mesmo ingresso Juliette para o portão 02. Após Azul, Juliette 02, bom, 1-6-4-8. Vem de Nova Mera Alfa. Prossiga. Presente para a autoria Ascensão 2500 para treinamento. Autorizado. Bravo, que Luiz, que estou com tráfego da Gol, já uma, duas milhas do externo, ok? É tráfego para a sua aeronave. Intercepta a final da 1-7 e faça um 360, curto e reporta novamente final 1-7. Bravo, que Luiz, seguindo com o número 2 para o posto. Isso, a Unicel 360 com curva pela esquerda, ok? Para evitar a final da 10. E o controle em 1-2-0-8. No 8-0-6, quanto à aproximação, informarei pista livre, 1767 agora iniciando a decolagem, aguarda pista livre. Informação de tráfego, setor norte, o Charlie 150 também está ciente do seu tráfego, interfere, porque o tráfego está a mil pés no setor norte. Afirmativo, confirme posição, guardião 06. Estou aqui no través do pedágio da estrada do Coco, afastado aí do corredor forte, tá? Agora comprou do litoral para regresso ao Salvador. Gente, vem, consiga setor nordeste e reporte para a final do GRAE, guardião. Bem. Gente, Júlio. 807, check-trem, pouso autorizado, 150 com 8. Tem mais travagem. gravado e pouso no zero, boa noite, 07. Lapsa 8487, decolando agora os 35, controle em 20.8. Tem um bom voo. 208, obrigado, boa tarde, tudo bom, Lapsa 8487. O gráfico é esse, cara, visual com gol na aproximação da 10? Ah, tudo bem, ok, condições de prosseguir com o número 2? Tá autorizado então, interceptacional do NO7, prossiga na aproximação, aguardando instruções para o pouso, bravo, beleza. Salvador, boa tarde, Azul 5039, ponto de espera próximo. Gente, o Azul 5039, mantém inicialmente ponto de espera. Depois, vamos fazer 5039. Comprou do setor nordeste para pouso no Grael 06. Gente, 06, curta aproximação, setor nordeste, reporte perto do vento da 10, próximo ao través norte da torre. Gente. 039, decola imediato, como autorizado. Magna curtíssima após o traço, ali mantém. Bravo, que é isso? No 7 livre, todos autorizados, 140.8. Tirar o no zero. Boa tarde, 35446. 5446, sim, cortar aproximação, aguardo o estouro. Aguardo. 1807, bem-vindo, solo aos 37, direito 21.9 a livrar. 219 a livrar, gol 1807. Quatro zero três nove 140 com 8, decolagem autorizada. Autorizado para aqui, no zero, já tô. Salve, Salvador, mandado, boa noite, estou 07, do Brasil. Boa tarde, boa noite, 07, táxi de Alfa, reportante da Juliette. Táxi de Alfa, reportante da Juliette, boa noite, 07. Solo 38, backtrack, reporte pista no 7 livre. Alvarado, 50 com 8, informa o tráfego, estilo da Polícia Militar no setor nordeste, aproximadamente na perna do vento a 10. Sente o seu tráfego ou interfere? Sente o seu tráfego, 35446. Mais 06, quanto à aproximação, aproxima direto o Graé? Se possível, sim. Autorizado, só fica atento ao trip na aproximação da 10, guardião, informa também um tráfego que vai ingressar no pátio 4, ao Tiago 150, que acabou de pousar no 7. O vento 160 com 7 nós, reporte no Graé, no solo controlado. A gente vai chamar no solo controlado do Graé, 06. 39, controle 120.8, tem um ótimo voo e bom fim de tarde. 208, obrigado, 405039. 1-1-8-9-5, ajuste na 0 na 3, Juliette Indireta. Azul 5039, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, sai da água. 360 na água, 405039. Atacar 8487, chame Recife, 12545. Atacar 8487, 2545 Recife, obrigado, boa tarde, tudo bom? Tudo. Bem-vindo novamente, porque ele... 8807, ingresso Juliette para portão 03, agilizando. Sim, Juliette, portão 03, voo 807. China 6327, se condicionar após o parqueamento do Boeing na posição 03, está livre o push, reporta para o táxi. Gente, bem-vindo. Valeu. Solo Salvador 5446, lembrou na sua escolha. 5446, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo 3, 5446. Toma, toma, toma, boa tarde. Com 3145, chamou o solo? Zano 45, confirma o horário de escala de fora. Me 327 ao solo. Dia 327. 27, depois do parqueamento do Boeing da Gol no 03, autorizado, reporte para o táxi. Salvador é o Ocean Air 6321, na meia dúzia para pushback e acionamento. Seu táxi, Ocean Air 6321. Seu táxi, 6321. Está livre o pushback, a porta pro táxi. Portugal 021, Skull Cadence, get above arrival, descend for level 050. Trip 5627, cuidado sobre o grip solo, é porta do táxi. Vou voltar para o táxi, trip 5627. 6327, é o solo? 6327, confirma o estimado para iniciar o pushback. Gente, não chame totalmente pronto, tá? Desconsidere a informação, a autorização e aposte pronto para o bus. Eu preciso.